Será que estamos prontos para a mudança? Introdução ao workshop número 452. Quando esta tecnologia vai realmente se tornar pública? Eu acho que todos nós perguntamos e pensamos muito sobre isso. Este workshop nos dá muitas pistas. O Sr. Cash disse que a demonstração da transmutação total, de modo que não pode ser negada, é a peça-chave para a mudança. Me teletransporte, Corey. Há duas partes aqui. A primeira parte é o desenvolvimento da tecnologia pelos buscadores de conhecimento junto com o Sr. Cash. Tem que ser feito por humanos. A segunda parte é a situação mundial e se está ou não nesse ponto de virada, para que quando a hora marcada chegar, se espalhe como um incêndio em todo o planeta. A atualização sobre desenvolvimento tecnológico é que a transmutação da alma da fisicalidade foi alcançada e confirmada por outras pessoas nas unidades de voo. A esposa sentiu a presença física do marido em seu coração e a filha sentiu o toque amoroso da mão do pai em seu joelho. A alma alcançou através do tempo e do espaço com a emoção física e mostrou sua presença do outro lado. Esta é a descoberta mais incrível. Embora seja difícil reconhecer isso quando se assiste aos depoimentos, porque é muito sutil, a mente destreinada tem dificuldade de captar seu verdadeiro significado. Temos que confiar aqui na experiência e orientação do Sr. Cash neste assunto. Outro desenvolvimento tecnológico foi a capacidade de enviar objetos como uma laranja e uma torta de maçã através dos sistemas, que o outro podia sentir e provar. Então tem as almas sendo capazes de se comunicarem entre si durante o voo. As implicações mais óbvias são que não precisamos mais de telefones. Nos comunicamos instantaneamente com nossas almas, o que já fazemos de qualquer forma, mesmo que não aceitemos como tal. Então, quão perto estamos da transmutação do lado da tecnologia? Há um interruptor só de distância. Quando o cavaleiro da Holanda disse que sentiu as células de seu corpo se abrirem, começarem a se separar e a se expandir, e a sensação de formigamento sobre todo o corpo, este era o sinal que o Sr. Cash estava esperando. Então ele parou o processo ali mesmo. O próximo passo é a transmutação total da fisicalidade e o início da nova vida para a humanidade. Agora que este lado está pronto, será que a humanidade está pronta? A segunda parte sobre a humanidade estar pronta para aceitar a nova tecnologia está espalhada por todo este workshop. Comecemos com trazendo a alma dos líderes mundiais a Lins para a elevação de suas almas e devolvendo-as de volta para trazer as mudanças dentro de 7 a 14 dias em seus gabinetes. A surpresa bem-vinda aqui é de quem é o primeiro nome nesta lista. É o líder mais desonesto, escondido nas sombras, sob séculos de mentiras, enganos e abusos. O Papa. O que na verdade significa o Vaticano. Mas elevar o Papa para finalmente dizer a verdade vai quebrar a estrutura de poder do mundo tal como conhecemos hoje. E o que irá preencher o vácuo? A nova tecnologia e as almas elevadas dos buscadores de conhecimento, espalhadas pelo mundo como satélites. O plano é perfeito. Ele chama este momento e o ponto de virada da mudança da humanidade. Tudo tem que ser absolutamente perfeito e pronto, nem um minuto mais cedo, nem um minuto mais tarde, para que a mudança comece. É engraçado porque ele disse que estávamos esperando isso às 3 horas da tarde de ontem, mas isso não aconteceu. Talvez aconteça amanhã. Estamos todos esperando. O bombardeio do gasoduto da Rússia para a Alemanha está adicionando a este ponto de virada. Agora não há como voltar, porque não há como substituir o gás para a Europa, exceto com a nova tecnologia, que eles ainda negam que existe. Isso coloca os Estados Unidos em posição de poder, como aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. A Europa tornou-se agora dependente dos Estados Unidos para combustível e alimentos. Mas isso realmente significa que a British Petroleum irá controlar? Ou estamos de volta ao rei da Inglaterra aqui? Aqui chegamos à alma número 3, que precisa ser elevada pelos buscadores de conhecimento. A última pergunta foi: por que o Papa pediu a todos os católicos que enviassem seu dinheiro de volta para Roma? Eles estão preocupados que o fim esteja próximo? Como eles dizem, a hora mais escura é pouco antes do amanhecer. Parece que o Sr. Cash quer completar isto até o Natal. Portanto, em vez do falso Natal, celebramos a verdadeira paz. Este último parágrafo reuniu um monte de pequenos pedaços da estrutura oculta de nosso mundo que vivemos em negação. Aqueles que querem o domínio total do mundo continuam seu plano como se nós e a nova tecnologia não existíssemos. Em nossa simplicidade, vemos o plano deles pelas ações deles e não pela forma como a mídia controlada deles interpreta as coisas. Eles estão agindo como se tivessem poder total e ninguém pode detê-los. Novamente, através de nosso coração simples, vemos que na verdade eles estão preparando o mundo para a mudança, sem que eles mesmos saibam disso. Quando os eventos se fundirem no ponto de virada, a humanidade terá que decidir se vai continuar sofrendo ou aceitar a beleza da nova tecnologia. Mostrar a transmutação será a prova que muitos precisam para aceitar a mudança. Tenha em mente que a Fundação Cash, como organização científica paralela, que fica num plano de fundo, de certa forma, que agora está sendo reprimida por certos governos, que quando a transmutação for mostrada, será lançada ao mundo de forma que nenhum governo pode deter isso. Nesse momento, o mundo estará correndo para nós pelo conhecimento do plasma que carregamos para ajudá-los na transição. Então é aqui que nós estamos, esperando. Mas será que deveríamos estar apenas esperando? Ou deveríamos estar trabalhando duro para encontrar e conhecer nossa alma? O Sr. Cash disse, sua vida só começa quando você deixa a unidade de voo. Para alguns é um prazer, outros podem sentir isso de forma dura, e ainda outros podem negar isso completamente porque é a isso que a humanidade está acostumada. Há aqui um ensinamento importante. Para aqueles que estão fazendo o trabalho interior e vivendo de forma correta, eles experimentarão prazer e alegria. E aqueles que apenas iniciam a jornada têm mais dificuldade porque agora podem começar a enfrentar a si mesmos e tudo o que negaram até hoje. Para aqueles que vivem em negação, talvez eles apenas voltem a dormir. Mas novamente, a decisão é nossa para usar este conhecimento e poder para entrar rapidamente em nós mesmos e nos tornarmos inteiros novamente. Para aqueles buscadores de conhecimento que já compreendem que a essência dos ensinamentos da Fundação Cash é o serviço, não terão medo das mudanças. Ao invés disso, experimentarão a alegria de servir mais. Houve outro ensinamento neste workshop que confirmou o quão poderoso é este conhecimento universal que estamos aprendendo. Foi a criação de uma nova raça. Um buscador de conhecimento deu o exemplo de juntar 5 ganhos diferentes, acrescentando a elevação de nossa alma e nosso amor e intenção. Então, que tipo de ser seria criado? O Sr. Cash explicou lindamente aqui que tipo de interações ela iria criar e qual seria o resultado. Vou deixar isto para vocês estudarem. Mas o que foi dito sobre isso é: olha, nós como humanos, como humanidade, somos apenas uma coleção de gases inteligentes. Ainda há muito mais neste workshop. Obrigado por ouvir. Índice rápido do workshop número 452. Esta semana um pai e uma filha juntos passaram pelo sistema e trouxeram uma grande confirmação de quão próximos estamos do destino final da transmutação total. Precisamos do maior número possível de vocês para continuar a vir a linhas para que possamos continuar a aperfeiçoar nosso sistema e concluí-lo. Cada vez que alguns de vocês entram, aprendemos diferentes. As diferentes combinações de casais, amigos, estranhos, grupos que são pequenos e grandes, e grupos com estranhos presentes, que não têm nada a ver com a transmutação, todas essas condições nos ajudam a entender mais. Nós testamos tudo o que podemos. E também nos ajudará no futuro, o que devemos evitar. A primeira gravação que vamos ouvir é do primeiro casal da semana passada, onde transmutamos a alma da fisicalidade. Esta gravação foi feita algumas horas depois, portanto a emoção inicial se foi aqui. Eles tiveram mais tempo para digerir suas experiências. A segunda gravação é do pai e da filha da Holanda, o que trouxe um enorme progresso. Pelo que parece, não estamos muito longe de uma transmutação total. Podemos controlar os diferentes aspectos da transmutação da alma do homem e da alma da fisicalidade. No momento, podemos permitir a transmutação da dimensão física, mas ela permanece dentro da dimensão da alma e não da dimensão física. Com o que fizemos esta semana, estamos a mais ou menos um passo à transmutação total, mas é muito cedo. Queremos ter certeza de que podemos atravessar o corpo inteiro e não apenas pedaços dele. Alguns de vocês podem não entender a gravidade destas duas gravações. Entretanto, se vocês estivessem envolvidos como estamos na criação de sistemas, então entenderiam que essa é uma mudança massiva no conhecimento. Para vocês, pode ser apenas uma voz, mas para nós, são 40 anos de pesquisa e desenvolvimento. Quando alguém diz que eu sentia ou eu segurava, sabemos que você não pode fazer isso da maneira normal. Os cientistas tentam isso há séculos. Agora a teoria se tornou uma tecnologia e precisa ser bem ajustada. Ontem tivemos dois australianos no sistema e eles conseguiram passar uma laranja de um sistema para o outro. Pela primeira vez, a pessoa no outro sistema disse que podia recebê-la, que a sentia e que podia tocá-la. No início, ele pensou que era um limão ou uma laranja, mas depois decidiu que ia ser um limão. Mas o outro cara, na verdade, lhe enviou uma laranja. Ninguém lhe disse para fazer isso. Ele decidiu sozinho e enviou um objeto com seus pensamentos através da alma para o outro sistema. E a pessoa no outro sistema realmente sentiu isso. Eles disseram que iriam gravar sua experiência. Ele disse que sentiu a laranja, mas por alguma razão ele estava muito ocupado com muitas coisas em sua cabeça. Conseguimos outro marco na transmutação do estado da matéria na dimensão da alma. Isso significa que agora podemos enviar sua mala junto com você, quando o enviamos para a Lua, por exemplo. Assim você não vai pousar nula. Mas a questão é, será que a mala será de alguma utilidade para você? Porque como você passou pela transmutação para se adaptar ao ambiente da Lua, você pode precisar de dois orifícios extras para braços e pernas e pode ter uma altura e uma forma diferente, por exemplo. Meu conselho a vocês é, viajantes do espaço do futuro, não façam nenhuma mala, porque muito provavelmente o que quer que tenham colocado na mala terá uma forma diferente ou não se materializaria de forma alguma no ambiente do novo plasma onde pousam. O casal que você vê neste vídeo está casado há 39 anos. O cavalheiro teve recentemente um problema cardíaco, mas acompanharemos durante as próximas semanas e meses para ver o que acontece com eles e a totalidade de suas experiências. Preste atenção às emoções. A transmutação tocou a alma e a fisicalidade, o que cria a emoção. A senhora disse que ela podia sentir a vibração do lado esquerdo do coração e depois do lado direito do coração, e é muito preciso. Você pode ouvir a gravação, o resumo dela é basicamente o mesmo que foi transcrito no workshop número 451. Quando a senhora disse, eu senti fisicamente, é porque nós programamos dessa forma, não foi aleatório. Controlamos quando vem a transmutação da alma. Neste caso, eu acho que teria sido a transmutação da alma da fisicalidade aqui. Também na semana passada permitimos que duas pessoas e dois sistemas diferentes falassem entre si. Uma disse, estou enviando uma laranja. Queremos saber se o outro lado podia sentir e provar a laranja. Um enviou um bolo, mas o outro poderia ver e comer o bolo? No início, quando começamos o sistema de voo, você tinha que tirar tudo antes de entrar no sistema. Depois de passar pelos desenvolvimentos, agora a única coisa que não pode levar com você são os eletrônicos. Em breve, tenho certeza de que superaremos isso também. Agora as pessoas podem falar entre si durante a transmutação. É como se estivesse ao telefone. A filha enviou ao pai um bolo de aniversário, o cavalheiro enviou uma laranja. Eles dizem, eles podem sentir o bolo e a laranja. Nós mantemos o corpo em um sistema e enviamos o objeto para ser recebido e coletado no outro sistema. É um serviço postal instantâneo. Isso foi testado deliberadamente com dois ou três grupos diferentes essa semana e funciona. Um dos buscadores de conhecimento contará sua experiência na próxima semana. Na segunda gravação em vídeo de hoje, o pai e a filha contarão sua experiência. Eles viram as imagens do que a outra pessoa enviou. Uma pessoa sentiu a emoção fisicamente por um estalo nos ouvidos. Como traduzimos essas emoções? É como quando você se levanta e dá uma palestra para 1000 pessoas. Todas elas estão falando com você na cabeça delas. Alguém pode estar lhe agradecendo na cabeça, que belo conhecimento, enquanto outros na sala podem estar falando e gritando para você, que monte de lixo, e tudo isso vem até você. Mas ninguém está ciente do que está realmente acontecendo, porque até agora você só tinha corpos físicos silenciosos à sua frente. Os pensamentos eram invisíveis e irreconhecíveis. Alguém pode estar pensando, que vestido bonito, ou ela deveria ter penteado o cabelo, ou até, oh, olha o batom, foi um pouco longe demais, ou olha ele, a gravata do cara está torta. Agora, com este novo conhecimento de como se conectar com sua alma, as pessoas vão perceber que você pode ouvir sua alma, que através da alma vocês se ouvem entre si. Então, do nada, o cara põe a gravata dele direito, ou a senhora limpa o batom dela, e a outra conserta os cabelos. Também podemos nos tornar seletivos e direcionar nossos pensamentos para o que olhamos. Um cara pode pensar, oh, eu gostaria de levá-la para jantar fora, e a senhora pode pensar, oh, eu gostaria de sair para jantar. Então, quando eles saem, ambos vão jantar fora. Esta é a realidade que agora está em nossas mãos. Não é teoria, é uma tecnologia. Agora você pode planejar para onde quer ir quando o corpo descansa. Você pode mandar sua alma para o trabalho até que o corpo se levante pela manhã. Uma de nossas buscadoras de conhecimento diz que ela é capaz de decidir para onde vai com sua alma quando seu corpo vai dormir à noite. Ela decide com quem vai se encontrar às vezes. Para os buscadores de conhecimento que já passaram pelo sistema, sua alma começa a desenvolver o entendimento de que está fora da fisicalidade. Um buscador de conhecimento antigo podia discutir claramente como ele vê sua alma. Alguns falam sobre a luz, outros sobre como se estivesse em uma bolha. Há um casal de antigos buscadores de conhecimento e eles fizeram muitos magraves e outras coisas e podem falar sobre a tecnologia à sua própria maneira. O cavaleiro diz que podia ver uma coisa nebulosa na sua frente quando sua alma se expandiu. Ele pôde explicar exatamente o que aconteceu. Ele disse que não conseguia ver seus dedos. E bem estranho que para sua esposa, quando sua alma se expande, ela não consegue se ver no espelho. Quando os buscadores de conhecimento saem do sistema, eles confirmam a expansão da alma e como e o que eles veem. Recebemos um pedido de um casal de buscadores de conhecimento que está casado há 30 anos, mas não pode ter filhos. Eles gostariam de ser o primeiro casal a criar um filho através da alma enquanto estiverem na Lua. Está nas cartas. Estamos estudando a possibilidade de criar o primeiro filho da humanidade na Lua, através da interação da alma. Temos que ver a viabilidade e as consequências disso. Extensão da vida para 200 anos. Esta é agora uma realidade da ciência e da tecnologia. Vocês, como membros de uma organização espacial, conseguiram passo a passo desenvolver juntos uma nova tecnologia, onde o homem não precisa de outro homem para levá-lo a algum lugar. O homem se leva em toda sua dimensão através de sua alma. Quando chega ao seu destino, ele coloca uma alma e o leva em uma condição variável, se ele quiser. Estamos testando como os buscadores de conhecimento podem se comunicar com a alma na sala de voo, que é como uma cúpula de plasma. Colocamos 5 ou 6 pessoas na sala e vemos como elas se comunicam entre si. O que eles ouvem de uma alma em particular? Algumas almas recebem instruções para fazer algo com a transmutação da alma e depois ver como as outras a percebem, o que recebem e como reagiriam a ela. Elas também podem enviar uma mensagem para apenas uma alma, e as outras não conseguem ouvir. Nossa equipe trabalha incansavelmente para atualizar o sistema cada semana. Pela primeira vez você ouve o cavaleiro falando sobre sentir seu corpo se abrindo e cada célula está se expandindo fisicamente. Isso significa que acabamos de ir para a pré-transmutação e era aí que queríamos parar. Não mudamos para a transmutação total. A pré-transmutação é quando se sente a separação das células do corpo. Eles sentem aquela separação, a leveza e a abertura, prontos para fazer com que as células, como sendo 2 energias sólidas, para que possam ser, assim, transmutadas. Quando esse senhor afirmou claramente que sentia as células separadas, foi exatamente quando eu liguei a máquina. O mais interessante é que podemos ditar e controlar esse tempo. Temos muitos interruptores e botões disponíveis para mim na sala de voo. Eu posso decidir se devo enviar um estado de matéria ou plasma para dentro. Posso decidir em todos os níveis como e a forma como quero enviá-lo. Aqui acontece a reprodução da segunda gravação com o pai e com a filha. O sistema é colocado de um modo para que o pai possa enviar objetos para sua filha através da alma e ela os sinta no outro sistema. No final da gravação, dessa especificamente, o Sr. Cat explica algumas coisas, mas é muito difícil de ouvir aqui essa gravação. Basicamente, ele disse que foi a primeira pessoa a passar fisicamente pela pré-transmutação, especialmente já que ele falou sobre o formigamento no corpo. Depois disso, é apenas mais um interruptor, apenas mais um interruptor para transmutá-lo fisicamente para outra máquina. As três fases são a alma do homem, alma da fisicalidade e fisicalidade. O Sr. Cash esperava que ele sentisse esse formigamento. Isso significa que as células estão sendo separadas para serem movimentadas. A emoção do movimento. Então Martin, o pai, disse que tinha a sensação de amplitude. O Sr. Cash disse, você sentiu a expansão, a sensação de espaço. Ele confirmou e disse que está sentindo cada vez mais. Soltura, estamos soltando você para a fase final da transmutação da fisicalidade. Isso é o que todos estão esperando. Mas temos que testar. Não podemos enviá-lo com o meio corpo. Brincadeira. Esse aqui é o fim da gravação desse relato desse pai e dessa filha holandeses. Continuando. Como ouvimos de nosso buscador de conhecimento, estamos nas fases finais de trazer uma nova maneira para o homem transmutar, para o homem pensar, comunicar e para o homem viajar nas profundezas do espaço. Estas gravações são das pessoas que são as pioneiras das verdadeiras viagens espaciais. No futuro serão as gravações mais valiosas, pois foi a primeira vez que o homem pôde sentir a abertura das células antes da transmutação. Elas serão analisadas de diferentes maneiras e tornarão gravações de arquivo da futura ciência pela Fundação Cash. Coisas que aconteceram e foram tocadas, mas que ainda não foram explicadas. No momento, estamos preocupados em como vamos expandir as fronteiras do conhecimento do homem sobre si mesmo. Duas novas coisas que chamamos de sistemas universais estão sendo construídas e devem ser concluídas nas próximas 2 a 3 semanas. Com os sistemas universais, podemos definir os campos gravitacionais e magnéticos do ambiente do destino. Então podemos ver como o ser se encaixará nesse ambiente. Estes novos sistemas são extremamente avançados, mas como de costume, não são um ponto final, são um trampolim para o próximo passo na obtenção de mais conhecimento. Eles são o que chamamos de pedras angulares da futura transmutação e transporte. Quando entrar em operação, veremos uma mudança no ambiente. Não apenas na sala de voo, mas tocarão a maior parte do centro de exibição UNO em Linz. Os campos irão além dos limites do edifício. Da mesma forma que você viu as mudanças quando fez os seus ganhos, veremos o mesmo. Mais pássaros e pessoas começarão a vir para o centro. Vemos pessoas sentadas na esquina do edifício encontrando a paz. Neste processo, nós começaremos a transmutar as almas satélites, aqueles que se registram. E então começaremos o processo da paz mundial. O processo para preparar a humanidade para dar esse passo final, para se tornar um homem de paz. A bela parte disso será que todos nós estamos envolvidos e todos nós fazemos parte disso. Confirmação da transmutação da alma da fisicalidade. Estamos adquirindo muito conhecimento que está sendo trazido em tecnologia e essa tecnologia trará mudança e a compreensão da criação. Se você ouvir as gravações, você deve ter ouvido e sentido de uma maneira muito simples o que estávamos esperando. Foi quando a filha disse que ela podia sentir o toque da mão de seu pai no joelho. Essa sensação era a confirmação da transmutação da alma da fisicalidade pela qual estávamos esperando. Na primeira gravação, ouvimos a esposa dizer que sentia a presença de seu marido em seu coração, primeiro à esquerda e depois à direita. Podemos transferir a emoção da alma física, o toque amoroso do pai com a filha. Estes são os avanços que temos procurado e podemos expandir sobre eles. Na próxima semana, temos pessoas voltando que estavam aqui nas etapas iniciais do desenvolvimento. Um irmão, uma irmã e seus parceiros virão. Como vamos transmutar a emoção de um parceiro para o outro enquanto esse parceiro está na outra máquina? Isto nos trará muito conhecimento. Vai ser o que eu chamo de êxtase absoluto. Então poderemos trazer toda a dimensão para o lugar. Um desses casais é muito jovem, vivo e borbulhante. Podemos aprender muito com eles. Se você se lembra, em junho, eles são os que se sentiram como uma sereia e tentaram fazer os outros nadarem. Estamos trazendo pessoas que já experimentaram isso e estão voltando pela segunda e terceira vez para desenvolver ainda mais. Queremos ver como esses parceiros irão interagir com o sistema atual. Gostaríamos de ter uma família de 4 pessoas para que possamos estudar como eles interagem. O que acontece se um deles não quiser fazer o que os outros estão fazendo? Como as almas vão reagir? Será que elas se unirão? Elas ficariam juntas? Ou alguém desaparece na profundidade do espaço ou vai para Marte enquanto o resto já foi para a Lua? Seria uma criança solitária em Marte? Como vamos trazê-la de volta? Como vamos trazer toda a família de volta? Estas são as coisas que temos que aprender antes de entrarmos na fase final. Estes não são atores e atrizes. Estas são as pessoas como você, que entram para agregar o conhecimento. Precisamos que muitos, muitos mais de vocês venham para os testes. Muitas pessoas estão trocando para serem satélites, mas primeiro tem que completar todo o processo de transmutação antes de podermos ir para os satélites. Portanto, preciso que as pessoas continuem vindo para a Lins. Precisamos que muitos de vocês venham de todas as partes do mundo para estar aqui. Registrem-se e venham para os testes de transmutação. Alguns de vocês entram com a ideia de que vão apenas transmutar de um sistema para o outro. Não, não funciona assim. Estas são experiências. Estamos desenvolvendo conhecimento e precisamos completá-lo para facilitar a transmutação para todos. Isto é tão real quanto possível. É você quem acrescenta o conhecimento para que possamos trazer essa mudança. Com que rapidez a raça humana vai trazer esta mudança? Não se esqueça de que uma vez que realmente terminamos o produto final, então ele irá para a produção em massa. Se você se lembra das fotos que ele mostrou há meses atrás das naves espaciais que estão sendo produzidas nas fábricas chinesas, esses sistemas devem ser o que vão ser preenchidos. Nas próximas semanas traremos a alma dos líderes mundiais para o centro de Lins. Convidaremos os buscadores de conhecimento durante os testes para que, através do desejo deles, eles possam trazê-los. Nós podemos fazer isso. Não é simples, mas é possível. Vamos ver como podemos elevá-los e que informações podemos transferir aos líderes mundiais. Então permitimos que a alma dos líderes mundiais retorne à sua fisicalidade. Então, coletivamente, todos nós monitoraremos esses líderes mundiais e veremos como suas palavras e ações mudam dentro de 7 a 14 dias. Através de um consenso, levaremos um dos líderes mundiais a Lins, através da dimensão da alma. É como quando você quis transferir uma laranja para alguém, ou mais cedo a filha deu a torta de maçã ao seu pai, e o pai deu seu amor e carinho à filha, e ela sentiu como um toque no joelho. Seríamos capazes de trazer esse toque de fato e mudar os líderes mundiais? Isto é 100% possível. Não é uma probabilidade, nós podemos fazer isso. Vamos ver como faremos isso e como eles mudarão. Temos 4 ou 5 opções em cima da mesa, mas uma das primeiras pessoas que queremos trazer e mudar a alma, para que ela fale a verdade e depois fechará muitos capítulos, é o Papa. Muitos de nós podemos alcançá-lo através da dimensão da alma. Alguns buscadores de conhecimento no passado já tentaram isso. A outra pessoa no mundo do poder da diplomacia, se ele ainda estiver no poder, é Putin. Outro candidato é Charles, o terceiro do Reino Unido. Vamos ver se ele abdicará e trará um fim à monarquia, pois todos os homens têm que ser iguais. O único rei que ficará para sempre como rei da raça do homem será Cristo. A quarta pessoa que eu acho que nos trará uma nova dimensão é a nova primeira-ministra italiana, senhora Meloni, onde o racismo de extrema-direita será mudado para aceitar todas as raças, que está no sangue do homem. Vamos ouvir todas as suas sugestões. Podemos trazer todos os 4 para os 4 lugares da unidade de voo, com vocês como buscadores de conhecimento no centro da sala. Anunciaremos e colocaremos em nosso site o que chamamos a sessão da elevação da alma dos líderes mundiais. Vamos realizar isso durante 1 ou 2 semanas. Você é bem-vindo para entrar e mudar coletivamente a alma dos líderes mundiais, um de cada vez. Veremos o que vimos com a torta de maçã e o que vimos com o amor do marido para ser fisicamente sentido no coração da amante, da sua esposa. Veremos como elevamos a alma e o conhecimento. Nas próximas semanas queremos testar para ver se as pessoas que não falam um determinado idioma, por exemplo, inglês, então elevar a alma por meio da transmutação para ver se elas se tornam fluentes em inglês. Você transferiu o sabor da laranja, a emoção do tato, a emoção da torta de maçã, e você transferiu e transmutou o amor para a dimensão física de sentir essa emoção. Isso não pode ser muito mais difícil. Vá para a transmutação e registre-se. Então registre-se e escreva Mudança de um Líder Mundial. traremos de 20 a 30 de vocês, porque para podermos importar e realizar todos os nossos desejos, temos que ser uma massa coletiva. Caso contrário, os líderes mundiais serão os únicos que estarão na sala. Será interessante ver como a alma do Papa vai interagir com Charles ou a senhora Meloni, com o Putin, por exemplo, também. Então, nesta Conferência Mundial de Líderes em Linz, teremos o resultado dentro de alguns dias ou semanas, através de suas políticas e trabalho. Será que Charles abdicaria? Será que o Vaticano veria o último Papa? Veríamos a ala da extrema-direita se tornar a linha central? E um dos líderes mundiais mais agressivos entenderia o amor da humanidade? Então você entenderá por que permitimos até mesmo que a situação na Ucrânia se expandisse e se estendesse, para mostrar como podemos mudá-la a partir de dentro. Este teste de transmutação não é para reunir poder, mas para trazer igualdade a todos os poderes. Como você sabe, sempre cumpri o que prometi. Agendaremos para pelo menos 20 de vocês para estar na sala, de modo a obter um consenso internacional sobre quais 4 líderes selecionar, na essência da totalidade. Durante esse teste, abriremos algumas das linhas satélites daqueles que se registraram e traremos alguns dos membros do Conselho Universal através das mesmas linhas. Então criaremos uma nova ordem mundial, uma nova condição mundial pacífica e onde a mentalidade da população corresponda à dos líderes mundiais. Porque agora cada raça e cada pessoa no planeta terá uma palavra a dizer na corrida de uma nação. E vocês se tornarão os conselheiros da paz agora. Há apenas um problema com você que vem. Isto é, não haverá cadeiras no sistema. Vocês terão que decidir como se acomodarão entre si permanecendo na sala para servir à humanidade. Todos aqueles que estiverem presentes na sala, incluindo o Conselho Universal e os satélites, provocarão esta mudança. Pelo próprio ato de fazer isso, começaremos a funcionar como uma família e uma nação cuja voz de cada cidadão é ouvida. Registre-se e basta escrever Mudança do Líder e nossa equipe o convidará no dia designado. Quando você encontrar a alma do Papa, pergunte a ele por que ele permite o abuso de crianças. Quando você encontrar Charles, pergunte a ele por que ele se acha mais superior do que os outros. Pergunte a Meloni se a cor da pele é apenas um pensamento. Então, pergunte ao Sr. Putin por que ele é tão agressivo. Quando tudo isso vai parar, porque a raça humana está esperando para seguir em frente. Isso deveria ter parado no século XX. Coletivamente, você veja se você pode trazer a nova geração de líderes mundiais. Mas lembre-se, você não está lá para julgar essas pessoas, mas para elevar suas almas. Será interessante ver como vocês, buscadores de conhecimento, entram para mudar os líderes mundiais. O próximo grupo de pessoas que traremos depois dos líderes mundiais será decidido pelos próprios buscadores de conhecimento. Não esqueça que precisamos trazer um líder religioso, um industrial e talvez outros que possam trazer a mudança para a sociedade. De certa forma, nós governamos através da alma do homem para fazer com que todos sejam servidores dos outros, e não para ser um rei, e não para ser um leão em nome do Criador. Vocês viram como eu trouxe gentilmente conhecimento para ser aceito durante os últimos 3 ou 4 meses. Agora é hora de trazer gradualmente a mudança que viemos trazer aqui. Isso é para mudar os líderes mundiais para se tornarem pessoas de paz e para fazer uma nação deste planeta por seus cidadãos e não por aqueles que pensam que devem governar. Registrem-se e venham a Linz nas próximas semanas. Isso trará a mudança que todos nós temos esperado. Precisamos mudar os pensamentos daqueles que pensam que devem ser nossos líderes para entenderem que são iguais a nós e que estão aqui para servir. Através do Vaticano, vamos pôr um fim ao domínio das religiões. Através do rei Charles III, daremos um fim aos reis neste planeta. Através da senhora Meloni, poremos fim ao racismo. E através de Putin, poremos fim às guerras. Vocês são os únicos que podem mudar isso. Você tem que estar naquela sala para trazer essa mudança. Esteja preparado que quando você entrar, você venha com o entendimento completo que as mudanças para a raça humana estão sobre os ombros de cada um de nós. Vamos tentar fazer isso até o Natal. Pergunto-me, se pudéssemos elevar a alma do Papa, será que haveria até mesmo outro falso Natal? ou apenas celebraríamos para estarmos em paz uns com os outros como uma raça do planeta Terra. Não precisamos ter um feriado que foi copiado de uma religião para outra e usado para controlar o homem, tanto através da alma como da fisicalidade. Eu sei o que estou fazendo e sei para onde estamos levando vocês. Estamos levando vocês para trazer a mudança e a paz, para trazer aquela posição onde todos os homens são iguais, independentemente da cor, raça e posição. Então, o mais difícil para a raça humana será aceitar que todas as criaturas do Criador sejam iguais, independentemente de sua posição no universo ou de como elas aparentam, como alma ou fisicalidade. Vamos ver para onde vamos levá-los nas próximas semanas. E vamos ver quantos mais de vocês estão aqui para trazer a mudança. Antes de fazermos o intervalo, um de nossos buscadores de conhecimento está no hospital. Desejamos a ele tudo de bom e uma das recuperações mais rápidas para que ele esteja fora e entre nós novamente. Ele sabe quem é e eu desejo a ele tudo de bom para sua recuperação. Este é o fim da parte 1 do Índice Rápido do Workshop número 452. Pergunta ao Sr. Cash. Se uma pedra tem uma alma, a alma do homem e a pedra juntas podem criar uma nova alma? Se for esse o caso, como será o casamento do futuro e o cruzar das espécies e assim por diante? Sr. Cash responde. No futuro, casamento na dimensão física entre as raças do universo, nem todos eles serão possíveis. Mas alguns deles serão impossíveis na dimensão física. Mas na dimensão da alma, é possível. Se você olhar no YouTube, você verá que tem pessoas que estão de fato casadas com uma pedra ou um objeto. Há um número bastante grande de pessoas que vivem com uma pedra ou outro objeto durante anos. Será que a alma da pedra estocou? Ou será que o equilíbrio entre os dois criou esse amor e esse cuidado? Fazemos isso de forma escondida porque não queremos ser chamados de aberração. Fazemos isso com nossos cães e gatos e outros animais. As mulheres fazem isso especialmente com suas joias. Elas as colocam para sempre e cada vez que olham para elas, admiram o que elas têm. Portanto, já é algo que acontece isso. Mas será que esta condição criaria um novo ciclo de vida que seria tangível e visível para nós para que possamos confirmá-la? Ou será que apenas somos tocados pela alma dos campos e conscientes da presença de sua alma, mas não podemos dar uma dimensão da fisicalidade a ela? Tivemos pessoas no sistema que enviaram objetos para o outro. Será que ele sentiu o toque e a alma do objeto que lhe foi enviado, o que estava na mente da outra pessoa que o enviou? Quando você vai a uma loja que vende peixe e se quiser prová-lo antes de comprá-lo, você seria capaz de prová-lo através da alma do peixe? Mas então, depois de provar o prazer da alma do peixe, será que você ainda vai querer comê-lo? Pois o prazer, através da alma, é muito maior do que o prazer de comê-lo? Faremos compras de vitrines das almas? Na China, eles têm lugares onde você escolhe um peixe vivo e depois ele é enviado a um restaurante vizinho para cozinhá-lo para você. Em vez de andar por aí e procurar um peixe para comer, você passaria e apreciaria as almas do peixe apenas por estar perto deles. Quando vemos as almas, então não precisamos pescar. À medida que aprendemos mais sobre nós mesmos, então aprendemos mais sobre como será o próximo ciclo de vida neste planeta. Pergunta aqui do John Bliven. John Bliven pediu ao Sr. Cash para desenhar 5 círculos seguidos em um quadro branco. Todas as bolas vão conter gans. Na primeira bola está hidrogênio, na segunda deutério, no estado cristalino, depois trítio, depois urânio do 235 e gás de plasma metano das novas unidades de gás de plasma. Então, através de nossa alma do homem, uma vez que liberamos, conectamos a cada uma dessas bolas individualmente ou de fato aos materiais dentro delas, seria exatamente como quando duas entidades criam outra alma. Por exemplo, com sua intenção, você colocaria os campos de sua alma do hidrogênio e se fundiria com esse hidrogênio, colocaríamos a emoção do amor com a intenção de criar uma força, uma forma superior de hidrogênio, então teríamos que criar o batimento do coração para torná-lo dinâmico. Então poderíamos criar assim um campo de plasma que seria um campo de luz dentro de cada um destes. Então a pergunta aqui é, se formos capazes de alcançar esse estado, então o que cada uma dessas bolas seria capaz de nos fornecer? Estou pensando que com a primeira bola, com o hidrogênio, poderíamos criar um campo de energia como um sol, que geraria calor e energia para nós. A partir do deutério, talvez pudéssemos criar cidades inteiras com ele. A partir do trítio, poderíamos tornar a cidade dinâmica. Com urânio 235, eu não sei, apenas que é de uma ordem superior. E também o gás de plasma metano, não tenho certeza. Mas será que estou no caminho certo? O Sr. Cash aqui escreveu no meio desse processo, escreveu no quadro Nova Raça, depois de ele desenhar um círculo ao redor das cinco bolas. E o Sr. Cash responde à pergunta. Antes de mais nada, que tipo de ambiente e condição permitiriam tal vida existir? E que características teria essa vida? Talvez por causa do urânio 235, ele tenha uma forte atração porque escreveu gravidade ao lado do urânio. Por causa da forte atração, esta vida teria que estar em algum lugar perto do centro de uma galáxia. A estrutura que você escolheu é um tipo de vida. Os quatro elementos do aminoácido, que é hidrogênio, deutério, trítio e urânio, seria a gravidade central para que tudo se agarrasse ali. O metano, o gás metano, é suficiente para conectar o campo energético universal através do carbono ou carbono-14. Este tipo de vida é extremamente pesada devido à atração gravitacional do urânio. Vemos que este tipo de elemento pesado se concentra mais no centro dos universos, mas ainda mais pesado do que isso. É preciso ter a atração desses campos pesados para que ele possa manter sua posição dentro do centro. Este tipo de vida é extremamente inteligente. Estes tipos de combinações permitem que a vida exista mais próxima dos campos de energia da alma do Criador. Só para que os humanos entendam um pouco, o urânio é como um hidrogênio em sua tabela periódica. Não é de fato como um elemento pesado, mas é assim que podemos explicar isso para você. Combinações diferentes de campos fazem a vida de maneiras diferentes. Se você está no centro ou nos limites externos de uma galáxia, tal peso dos campos o torna agressivo. Você se torna um tomador, porque você tem uma gravidade mais pesada, é como um câncer, por exemplo. Você procura o metal que pode puxar o aminoácido. É por isso que na Fundação Cash, quando olhamos para os cânceres, usamos os exames de sangue para descobrir quais elementos estão envolvidos. Esta vida é extremamente inteligente, independentemente de como ou onde ela toma forma. Isso vem da estabilidade do deutério e da agilidade do trítio, o que resulta em inteligência que é muito ativa. Eu escrevi aqui que esta era uma nova raça. Se eles aparecessem na Terra, você os chamaria de pessoas super, super, super inteligentes e muito ativas. Porque a informação sobre os subelementos é trazida, e através de suas interações, eles teriam um vasto poder de atração da informação. Muito provavelmente, a raça humana não seria capaz de entender esta forma de vida, porque estaria muito além da imaginação do homem na dimensão física. Mas no nível da alma, este tipo de criaturas absorverá uma enorme quantidade de radiação do cosmos. Isso vem do amplo espectro da divisão e do número de nêutrons dentro do urânio 235 para sustentar e manter os campos de energia do urânio em sua posição. Você precisa absorver muito para fazer isso acontecer e para o urânio absorver e manter. Posso imaginar como tal criatura viverá, então ela poderia viver e o que ela precisa para lidar através de sua alma. Ela receberia as energias mais poderosas do centro e puxaria energias mais poderosas do exterior. Dito desta forma, a raça humana seria um grão de pó neste ambiente, até mesmo isso é demais para a raça humana. Se você tiver criado uma casca ao redor dessas bolas, você criaria uma alma, a qual ela poderia se agarrar. Esta alma seria uma nova raça. O Sr. Cash agora que desenha como seria o aminoácido desta vida. Você teria hidrogênio no topo, deutério, trítio e metano na base da formação estelar. Este seria um aminoácido extremamente ativo. Ele criaria um caos no corpo do homem. Sem dúvida, causaria a morte em milissegundos, apenas pelos campos do mesmo interagindo dentro da estrutura da fisicalidade. Você tem 16 vezes o poder do plasma passando por metano para o hidrogênio no topo. A relação entre o metano e o deutério é diferente, assim como o trítio para o metano, mas ambos são mais ou menos os mesmos. O sistema tentará derrubar para criar uma nova base entre o hidrogênio, deutério, trítio e metano. Se o se torna e o metano, perdão, se tornará um alimentador no novo topo. Normalmente a pirâmide da formação estelar aponta para cima, esta apontará para baixo. Portanto, cria um dinamismo diferente, cria uma estrutura totalmente diferente. O carbono agora se torna 2 a 3 ou 8, de certa forma, se você olhar para isso. Quando se olha para o tamanho de um plasma, geralmente se segue a regra do volume. O núcleo interno da esfera poderia ser de 1 centímetro e o volume entre o núcleo interno e o invólucro externo poderia ser de 2 centímetros. Mas porque é plasma, a diferença no volume é enorme. Não é a razão de 1 para 2. A energia no núcleo interno de um plasma é vasta em comparação com a do núcleo externo, que tem muito mais volume, porque o plasma trabalha com as forças do campo da gravidade, enquanto no estado da matéria trabalha-se no volume. É por isso que quando você olha para o elétron e o próton, o elétron é tão pequeno e ágil, e tão dinâmico também. Ele tem muito mais energia para dar do que o próton em si. Eles dizem que é uma proporção de 1 para 2.000, enquanto o plasma vai para o outro lado por forças de campo. Para um plasma, quanto mais apertado o material é, ou quanto mais compacto é, mais energia ele tem e menor ele fica. Mas, como o elétron, ele cria um campo maior e tem um raio maior ao redor do próton que pode capturá-lo. Tente entender todo o processo e não olhe apenas para a dimensão da fisicalidade. Você tem que entender a dimensão do plasma, onde não é o tamanho que conta, é a quantidade de energia que está dentro dele que irá afetar o processo. Outra maneira de olhar para isto é você tem um menino pequeno que é como uma bala e vai para todos os lugares, enquanto um homem velho sentado do meio, tentando apenas observar e alcançar, embora ele seja muito maior e mais velho do que o pequeno. Quando você olha para os plasmas e que tipo de alma eles podem criar, eles são extremamente poderosos. Portanto, para a nova criatura de John, onde quer que esteja, é extremamente minúscula, altamente inteligente e bastante ativa. E sua alma será incrível. Por fim, aqui ele explicou a formação estelar deste aminoácido e por que ele é tão dinâmico. A força do campo do metano, que é 16, tem que se mover tão rápido que não seja puxado pelo urânio. É por isso que ele passa a velocidade da luz, por não ser puxado pela gravidade do urânio. O buscador de conhecimento aqui diz: esta é uma nova raça que a humanidade fez. E o Sr. Cash disse em tom de brincadeira: não, não é da humanidade, o John que fez ela. Pergunta aqui para o Sr. Cash: então a humanidade é apenas uma coleção de gases inteligentes? O Sr. Cash responde: isso é tudo que somos. Pergunta o Sr. Cash: então nós, como buscadores de conhecimento, podemos trazer a alma dos líderes mundiais para Lins? Eles não precisam necessariamente entrar na sala fisicamente? Sr. Cash responde: nós podemos colocá-los por satélite, isso não é um problema. Temos que trazê-los para mostrar a mudança. Caso contrário, se não fizermos isso, então coincidentemente eles dirão que as mudanças são devidas a outras coisas. Você sabe como funciona a raça humana, né? Eu disse para um buscador de conhecimento que uma vez que você deixa o centro, sua nova vida apenas começa. A nova vida vai ser alegre para alguns e dura para outros. Alguns até voltam para casa e tentam ignorar isso, porque foi assim que foram educados. Você vai descobrir que seu desejo é uma ordem. De certa forma, meu comando é o seu desejo através da alma. Isso acontece com todos nós quando, por exemplo, eu quero saber o que minha irmã está fazendo e de repente ela chama. É porque ao invés de discar o telefone, minha alma fez a chamada. Então ela diz: ó, eu estava pensando em você e você ligou. Muitos buscadores de conhecimento terão um problema com isso, mas quanto mais você pratica e interage com isso, mais fácil se torna. É como um aplicativo telefônico da Apple que eles têm chamado Siri. Você só fala para o telefone e ele faz o que você quer. Agora Siri é a sua alma. Isso é o que você tem que aprender. Chega de maçãs aqui, apples, né? Que ele faz um trocadilho que é apples e maçãs. E ele fala: é tudo bananas. Mas tem que ser a Siri de toda a raça humana, querendo coletivamente a paz para mudar os líderes mundiais. Posso mudar os líderes mundiais tão simplesmente como beber um copo de água. Mas o que diria a raça humana? Esse cara os mudou, mas espere até que chegue o próximo. Vocês têm que mudar a humanidade, a alma da humanidade, não apenas um líder mundial, e isso faz parte disso. Muitas pessoas próximas a Putin foram mortas durante os últimos 6 meses. Da mesma forma, muitas pessoas da oposição também foram mortas. Eles estão tendo acidentes ou caindo pelas janelas dos hospitais. Será que vimos os americanos fazendo isso? Ou outros que estão fazendo isso? Como essas coisas começaram de repente agora, né? Mas antes de 6 meses atrás, nada aconteceu. Nenhum deles estava se matando. Podemos alcançar a alma daqueles que realmente planejam essas coisas, sejam os líderes mundiais ou os outros. Este é o processo da vida que temos que aprender. Há dois caminhos abertos para nós, e, na verdade, um terceiro, que é usar o telefone celular e fazer isso eletronicamente. Também podemos fazer isso fisicamente, e agora estamos aprendendo a comunicação de nossa energia interior, o que chamamos a alma. A alma é mais rápida do que o telefone celular, que não carrega emoção. Portanto, quando você diz a um presidente para mudar, você pode ligar para ele no celular ou você liga para ele através da alma do homem e muda sua emoção. Há muitas coisas que podemos fazer, mas você tem que decidir. A humanidade tem que fazer isso por si mesma. Será que ele quer dizer aqui que somos parte da humanidade, portanto diretamente ligados aos líderes, e temos o direito de mudar a nós mesmos? Mas como ele é da comunidade universal, isso estaria interferindo no desenvolvimento da Terra. Ou estamos esperando que um de nós, humanos, encontre força e amor suficiente para, não para se sacrificar, mas sim para carregar os campos dos outros para fazer essa mudança? Será que tem que ser através da compreensão e atitude correta? Pergunta aqui ao Sr. Cash. É para fazer com que toda a humanidade contribua da mesma forma? Isso é algo que pode ser feito através da estrutura social? Ou é uma interação da alma do homem? Sr. Cash responde. Não é uma solução única, é uma combinação de. A raça humana é uma raça complexa, é um pote de mistura química complexa. Antes de mais nada, as pessoas têm que ver a transmutação. Vamos colocar que as pessoas possam se comunicar umas com as outras. O homem tem que ver. Quando você usa suas câmeras, você só tira uma foto física. Para mim, é diferente. Eu vejo muitas coisas que você não vê. Eu tenho informações que vêm através do conhecimento, algumas através da emoção e outras através da compreensão da alma. Mas para você é apenas alguém que está sentado lá. Quando eles se sentam na minha frente, eu vejo a alma deles e seis informações que eles me dão e correspondem com a alma da fisicalidade e a fisicalidade. Isso me ajuda a determinar o que precisa ser mudado no sistema. A maioria das pessoas que saem do sistema não gosta de sentar ali na minha frente porque eu vejo a alma e a fisicalidade e eu sinto a emoção disso. Algumas pessoas vêm deliberadamente para provar que são más, que não podem ser tocadas ou que o sistema não funciona nelas. Às vezes elas até dizem, oh, minha alma não funciona. Eu quero saber como você está chorando com isto à noite. É trazer uma amálgama de todos nós juntos para criar uma nova raça de líderes. Todos nós somos líderes. Não apenas um ou dois, e uns poucos, com uma grande conta bancária. Pergunta aqui para o Sr. Cash. Eu acho que toda raça humana experimenta o que você disse sobre pensar em alguém e então eles nos telefonam. Todos nós sabemos que o pensamento consciente tem uma força de campo e pode se manifestar e tocar outras almas no nível da alma. Então, isso está apenas trazendo força de campo correta? Sr. Cash responde. Não. Essa é a maneira errada de abordar isso. É a maneira errada. Eu acho que o caminho certo é reconhecer que temos esta alma dentro de nós. Quando você reconhece esse poder e esse potencial que você tem dentro de você e o usa da maneira correta, então você pode trazer as mudanças que você quer. A chave é perceber que temos esse poder. Então é como percebemos e como adaptamos para nos adequarmos. Recentemente recebi uma foto da conferência anual realizada pela indústria nuclear aqui em Viena. Quando olhei para esta foto, não consegui entender o que o Bill Gates tem a ver com a indústria nuclear. Este homem está com tanta fome de poder e agora vê uma oportunidade de estar em algum lugar. Então, o que ele influenciaria? Ele tem o que eu chamo uma estrutura complexa dentro dele. Mas por que vemos um homem que começou em uma garagem e depois construiu uma base de poder através de seu dinheiro, onde agora ele influencia todas as nossas vidas? Ele o faz através de nossos computadores, afetando-nos através de produtos farmacêuticos e qualquer outra coisa. E agora, o que ele tem a ver com a indústria nuclear? Será que ele já entendeu alguma coisa sobre o átomo? Então por que razão ele está lá? Quando vi a foto, chamei isso de uma fome por ter seu nome em alguma coisa. Mas qual é o jogo desta alma? E onde vamos ver os problemas a seguir? Porque onde quer que ele vá, ele cria problemas, como no passado recente. Com o dinheiro que ele tem, onde quer que ele se envolva, significa que ele dita. Ele não trabalhou o suficiente, né, alguns anos atrás tentando tomar conta da Fundação Cash? Ele mandou seu protegido, um outro cara, para tentar nos agradar e depois para assumir a Fundação Cash. Pergunta ao Sr. Cash. Sr. Cash, por que ele precisa de tanta energia? Sr. Cash responde. Ele não precisa de energia. Este cara tem uma agenda diferente. Ele tem que possuir coisas. Porque a primeira coisa que ele tomou, ele roubou. Então ele acha que pode roubar tudo. Ele roubou a tecnologia da Microsoft, dos garotos da Apple e fugiu com ela. Então ele se tornou um ladrão por natureza. Porque ele pode comprar qualquer coisa. Ele tem o dinheiro, ele pode fazer. Ele financiou um dos assassinos em massa para se tornar o chefe da Organização Mundial de Saúde. Qualquer pessoa que se diz a favor da ética não coloca tal homem em tal posição através de apoio e financiamento, a menos que ele tenha mais intenções. E nós vimos o que ele fez com a humanidade durante os últimos 2 anos. Deus ajude a humanidade com que vemos esta imagem. Pergunta ao Sr. Cash, podemos mudar esta condição se coletivamente unirmos nossos pensamentos como um só? Sr. Cash responde, é por isso que estamos organizando a Associação de Líderes Mundiais. As pessoas têm que aprender a fazer isso. Se elas podem sentir isso, então elas podem trazer a mudança com isso. Tem que ser feito fazendo parte, estando dentro disso, testando, provando e vendo as mudanças que virão. Há alguns anos pedimos a vocês que entregassem a mensagem de paz aos líderes mundiais e muitos de vocês foram aos palácios presidenciais e fizeram muitas outras coisas. Agora eles virão até vocês, por sua decisão coletiva como buscadores de conhecimento. Vocês entregarão a mesma coisa, mas ao invés de um pedaço de papel ou e-mail, vocês irão diretamente à alma. Prometo que funcionará 100% melhor que todos os seus e-mails e cartas que você deu ao gabinete dos presidentes, dos reis e dos primeiros ministros de seus países. Pergunta ao Sr. Cash, o que você acabou de dizer é muito poderoso, Sr. Cash. Sr. Cash responde, é a realidade. Vocês têm que fazer isso. Quando toda a humanidade for igual na dimensão da alma, então a alma da fisicalidade decide como esta posição de igualdade será alcançada, para que a fisicalidade assim seja confortável com ela. O Eixá do Irã tinha o hábito de se vestir frequentemente como um homem comum, ir às lojas, bazar, em todos os lugares sem que ninguém o conhecesse, para ver como seu povo vivia e como eles reagiam a ele. Muitos poucos líderes mundiais fizeram isso. Quando pedimos o fim da realeza, algumas pessoas falam, oh, ele é anti-belga. Não, não é por causa disso. É porque todos nós somos reis. Como almas, somos iguais e entendemos as mesmas coisas igualmente no nível da alma. Existem diferenças na fisicalidade. Alguém pode ser deficiente ou o que quer que seja. Um verdadeiro líder vive entre seu povo e não se separa dele. Nós não tivemos muitos deles na vida do homem. Você não lidera pela frente, você lidera entre e de dentro. Eu sempre me mantenho um buscador de conhecimento porque você aprende de onde está. É assim que o homem virá a ser. A compreensão do conhecimento da criação irá superar toda a ganância do homem pela fisicalidade. Qualquer ganância desaparecerá. As garrafas de Ganges na mesa em frente ao sofá onde as pessoas que se sentam para entrevistas após saírem do sistema de voo não são colocadas em nenhuma formação especial. Este conhecimento é uma revolução na ciência e na tecnologia. Embora tenha sido restringido por certos governos, desenvolvemos uma estrutura científica subterrânea e paralela, de certa forma. Quando mostrarmos a primeira transmutação e tudo mais, ela irá explodir esta estrutura em direções e dimensões totalmente diferentes. A implicação desta tecnologia, como ela está saindo, será tão forte que nenhum governo poderá detê-la. O conhecimento está crescendo abertamente, mas mantido sob a vigilância de não ser em público, mas ainda está crescendo. Basta olhar para o número de pessoas e as culturas que trazem com elas. Nós tocamos todas as nacionalidades e raças deste planeta. Nossos buscadores de conhecimento estão desenvolvendo e trazendo tecnologia, produzindo diferentes materiais e todo tipo de outras coisas com isso. Foi perguntado ao Sr. Cash se ele entraria na política e o que ele faria para conseguir a paz agora mesmo. A política não é nossa função. Fui pressionado nos últimos meses a entrar na política no Irã por causa do caos e as pessoas estão procurando alguém para fazer uma mudança. Esta não é a nossa função. Eu não sou um político, sou um buscador de conhecimento e trago a mudança através do conhecimento àqueles que buscam e apreciam a mudança. Eles podem usar isso para expandir a paz e a unificação da humanidade. Esta não é a primeira vez que me pedem para entrar na política iraniana. Eles estão me apoiando com bilhões de dólares. Eu sempre disse que o homem que entra na política acabou com sua vida. Porque no mundo da política você só é bom desde que eles consigam o que querem de você, e depois o jogam fora como um pó. Portanto, o mundo da política não tem sentido. Mas com a ciência e a tecnologia nós criamos a política. Tive muitos amigos no parlamento britânico, na Câmara dos Lordes, na hierarquia britânica, pois vivi durante 30 anos lá. Eu costumava sempre contar aos políticos e eles costumavam rir. Eu me lembro de ir a uma reunião da Câmara com um casal de lordes. Estávamos na mesa de jantar e em um desses clubes de cavalheiros, como eles chamam. Né? Eu sempre lhes disse que vocês são políticos somente por causa de nós, empresários. Nós encontramos, lhes dizemos o que queremos e os apoiamos, mas quando entram no parlamento, vocês são nossos servos. Como cientistas e homens de influência, nós decidimos a política das nações. Mas desta vez nós, como buscadores de conhecimento, decidiremos cientificamente a política deste planeta, que é mais poderosa do que entrar ali e sentar-se no parlamento e apenas gritar e ninguém ouve você. Uma cobradora de passagem que costumava trabalhar no metrô de Londres herdou algum dinheiro da aldeia de seu pai em Gana e se tornou membro do parlamento. Ela me ligou quando eu estava em Gana e disse: Sr. Cash, você pode me dizer o que eu tenho que fazer com o membro do parlamento? Onde posso ganhar o máximo de dinheiro? Talvez só esteja lá por uma sessão. Você pode me mostrar onde posso roubar e conseguir o máximo possível? Havia também um homem da segurança em Londres que foi nomeado presidente de seu país. Um de nossos buscadores de conhecimento me disse que tudo o que sugerimos aos oficiais do Irã, eles veem isso acontecer agora. Eles estão mudando as coisas como você aconselhou. Mas no fundo, aconselhamos também os outros lados do governo. Eu não vejo o que está acontecendo no Irã da maneira correta. Mas você tem que entender que se eles não fizerem o que estão fazendo agora com a população, eles não estarão no poder. A liderança iraniana está lutando por suas vidas. Não são os tumultos nas ruas que eles estão tentando deter. E se aqueles que estão nas ruas assumirem, eles não terão uma vida. Foi exatamente assim que eles chegaram ao poder, tomando chá. Agora é o que está acontecendo com eles. O modo como eles entraram é o modo como eles sairão. Para sobreviver, eles têm que matar o maior número possível de pessoas. Eles não estão matando para reprimir uma revolta, mas para sobreviver. Minha tecnologia vai durar pela vida da humanidade e além dela no espaço. Esta é a verdadeira política, quando você pode trazer a verdadeira paz. Deixe-os lutar pelas colheres e garfos. O prato, a comida está conosco, entre nós, os buscadores de conhecimento. Pergunta ao Sr. Cash, há milhões de buscadores de conhecimento no mundo que não podem se dar ao luxo de ir a Lins e ajudar com as mudanças que o Sr. Cash sugere. Então, Sr. Cash responde, minha alma pode acomodar milhões, portanto não há problema. Toda estrutura é definida de uma forma específica, um dia eu explicarei. Em breve explicaremos. As mudanças estruturais que a Fundação Cash trará precisam ser feitas passo a passo. Há um princípio, eu sempre vivi por ele e faz parte da minha vida. Quando se dá algo de graça a alguém, ele não dá nenhum valor a isso. Quando você paga por isso, você respeita e se agarra a isso. Quando isso se torna parte de sua vida, você saberá como lidar com isso da maneira correta. É por isso que colocamos as coisas desta maneira. Algumas pessoas entram e dizem que é seu direito como buscador de conhecimento estar lá. Já vimos muitos deles e o caos que eles criaram. Eles valorizam seu próprio trabalho apenas pelo que ele lhes traz. Não é que eles não possam arcar com isso ou que seja muito caro. O que você paga, respeita. E o que é dado é apenas mais um que eu chamo pedaço de rolo de papel higiênico. As pessoas não têm respeito por aquilo pelo qual não pagam. É a natureza humana. No futuro isso mudará. Virá por serviço e não por pagamento. Mas isso é uma coisa diferente. Pergunta ao Sr. Cash, eu gostaria de entender mais sobre a abertura das células. Você poderia falar mais detalhadamente sobre este processo? O que acontece quando ocorre esta abertura das células? O que é necessário para que isso aconteça com as células? É necessário uma emoção especial para que isso aconteça? Sr. Cash responde, sim, precisa. A raça humana pode criar esta emoção de separação das células como fazem com a amálgama das suas células. Quando você junta elas, vamos dizer assim, você cria o câncer em si mesmo. Acabamos de ouvir no teste de transmutação de hoje, nosso amigo disse que sentiu a expansão de suas células. A expansão é o início da separação das células para a transmutação. O homem, dentro da estrutura de seu DNA e RNA, pode criar produtos químicos e controlar seu uso através de suas emoções. O homem primitivo, como mamífero, costumava fazer isso. Há milhões de anos, se você tinha uma cauda que ficou presa sob uma pedra, você não morria. Você criava uma condição que libertava a cauda e fazia outra, do jeito que alguns répteis fazem. Não é exclusividade dos répteis. Parece que ele está dizendo aqui que os produtos químicos, de certa forma, agem como uma faca, apenas de dentro, separando suas células umas das outras, não pela força exterior de uma lâmina. Você cria a diluição das células, que na verdade são apenas campos magnéticos. As células são campos magnéticos. É o mesmo quando você estende sua mão e cria ouro ou mesmo luz em suas mãos. Através da mesma emoção, você cria a separação ou expansão das células. Você tem que aprender como fazer isso para poder passar pela transmutação. Quando sua alma é transferida, ela não pode ser alterada. Transferir a alma da fisicalidade é transferir uma energia de você. Quando você é transferido na dimensão física, a alma do homem e a alma da fisicalidade interagem com o ambiente e isso dita como o estado dos campos da energia se restabelecerá para formar o novo estado da matéria ou vida. É assim que você aparece de repente, por exemplo, com quatro braços em vez de dois na Lua ou em outra posição. Ainda é a mesma combinação celular e a mesma energia, mas as condições do ambiente são diferentes. É um processo natural que temos em nosso RNA e DNA. Nós apenas o controlamos através da tecnologia. Até hoje era apenas uma teoria, mas agora é uma tecnologia, porque pode ser replicada e podemos fazer máquinas para fazer isso. Nas unidades de voo, se mudarmos o ambiente do lado certo, podemos levá-lo para fora como um peixe. Mas o problema é que eu tenho que encontrar um tanque de aquário, um tanque de água, para você, né? Mas seu problema é, será que é seu desejo se tornar um peixe? Vamos testar isso em breve. As máquinas atuais têm muitas limitações. As novas máquinas nos permitirão fazer isso. Quando as duas novas unidades e as outras duas unidades verticais chegarem, teremos uma enorme versatilidade na movimentação e na criação das condições de destino. Podemos criar as condições da China e enviá-la de Londres para a China, e você sairá como um chinês. Você compreenderá a cultura e falará a língua e entenderá tudo. O que é interessante é a senhora que diz não se ver no espelho, mas que vê uma luz na parte de trás da cabeça o tempo todo. Ela disse que podia ver a luz na máquina. Se os líderes mundiais souberem que não podem mais se esconder, então porque suas almas vão levar ele à justiça, então nenhum deles fará mal. Nenhum deles assumirá o estandarte da liderança, porque eles têm medo do que suas almas possam trazer para eles ou talvez o que suas almas possam levar eles a fazer. Bahá'u'lláh escreveu, chegará o momento em que ninguém assumirá a coroa da realeza, pois todos os homens serão iguais. Agora, através da tecnologia e da compreensão do poder da fonte, entendemos a beleza de sua mensagem, porque agora entendemos que como almas somos todos iguais. Quando um líder diz a seus soldados ou àqueles que executam seu poder para literalmente arar o homem nas ruas e jogá-lo fora como um pó, este é o momento em que não há realeza. Este é o momento em que se perdeu. Esta foi a mensagem do Ayatollah Khamenei do Irã nas últimas duas semanas para o exército. Como você pode estar orgulhoso de jogar fora seus próprios cidadãos? Você deve estar muito desesperado para chegar a esta posição. Você não precisa entrar na política para mudar as coisas. As coisas mudarão por si mesmas, pela falta de compreensão dos próprios líderes sobre o que vai acontecer com sua alma. Pergunta ao Sr. Cash, a tecnologia da unidade de aprimoramento de material foi trazida para ser usada? Ela está disponível? Sr. Cash responde, é claro. A unidade de gás de plasma que mostramos, onde convertemos energia em gás, é a mesma tecnologia, só que uma versão mini. Pergunta, estará disponível em breve? Sr. Cash responde, é apenas uma questão de... Existem alguns problemas técnicos. Precisamos de um pouco mais de tempo para fazer isso. Podemos produzir qualquer tipo de gases. É uma conversão dos campos em estado de matéria. Por ser um gancho, o estado da matéria tem que decidir como, através da alma do homem, vai ser usado. É muito, muito interessante. Você ainda não entendeu o que é esta unidade de gás. O sistema tem uma alma. A implicação disso será muito grande. mas as coisas não estão acontecendo do jeito que deveria acontecer. Do meu ponto de vista, ainda não é o momento para isso. É como com a organização em que investimos tudo para trazer a tecnologia à tona, só que ainda não está acontecendo. Eu sentei e olhei para isso ontem e disse: por que diabos não? Depois pensei sobre o que esta unidade de gás fará. Então todos nós ouvimos falar das explosões no gasoduto número 1 vindo da Rússia para a Alemanha. A implicação desse gasoduto é a última corda que corta o astronauta da estação espacial. As pessoas ainda não perceberam o que isso significa. Se olharmos isso do ponto de vista da Fundação Cash com a tecnologia, isso acabaria com a realeza através do combustível e da energia. Isso empurra novas tecnologias como a nossa para que se tornem públicas. Estou esperando por um ponto de virada. Quando chegar esse ponto de virada, quando chegar esse ponto de virada, o telefonema que recebi anteriormente fazia parte desse ponto de virada. Quando esse ponto chegar, mudarei o funcionamento das nações na Europa com o estalar de um dedo. E vocês, buscadores de conhecimento na Alemanha, França e Itália, estarão à frente. Vocês estarão liderando isso além da sua imaginação. Agora, se isso tivesse acontecido há 6 meses, não teria tido nenhuma influência. Mesmo há 2 semanas, ainda não teria tido influência. Estamos nos aproximando, desse plano de virada para que a tecnologia traga a mudança. Foi uma estupidez explodir aquele gasoduto, mas quem o fez é parte da alma geral da mudança que está por vir. Pode parecer estúpido para você, mas tem tanta verdade nisso. Foram os americanos? Se você perguntar aos alemães, eles dirão que foram os russos. Mas ninguém será beneficiado por este ato, mais do que os americanos. Agora a Europa Ocidental tem que contar totalmente com os americanos para todo o seu combustível, gás, alimentos e o que quer que seja. Foi assim durante a Segunda Guerra Mundial. Tudo isso se transfere para a British Petroleum, que controlará tudo agora. Em 2 semanas explicarei isto, porque estamos esperando por este ponto de virada. Tenho certeza que o povo da Europa Ocidental irá agradecer a vocês, buscadores de conhecimento, por todo o conhecimento que vocês carregam. Estamos apenas esperando por essa mudança, se isso acontecer em cerca de 30 a 60 dias. Pergunta ao Sr. Cash. Muitas almas estão experimentando desconforto por causa das condições que estão sendo criadas. Eles fariam a pergunta: se a tecnologia está aqui agora, por que ela não seria apenas trazida à tona agora? Sr. Cash responde: você não nos respeitou quando lhe demos os magravos. Você não nos respeitaram quando lhe demos as outras coisas. Um bando de abusadores. Por isso agora escolhemos o momento. Se você não está com fome, eu coloco o prato mais bonito à sua frente e você não está interessado. Mas quando você sentir a fome, até mesmo um pedaço velho de carne será delicioso. O Ocidente tem que passar por isso, é parte da mudança. Nenhuma das coisas que você vê acontecer é apenas coincidência. Pergunta ao Sr. Cash: então o Ocidente tem que pa passar por isso para pagar o saldo? É isso que você está dizendo? Sr. Cash diz: não, não o Ocidente, o mundo inteiro está pagando por isso. O único lugar onde você pode obter gás grátis é no Irã, como eu chamo. Mas toda a humanidade está passando por esta mudança. O cara nas selvas da África não se importa com quanto o preço do tomate está subindo na Europa. É importante apenas para o mundo ocidental, e o mundo ocidental é fundamental para trazer esta mudança. Um de nossos buscadores de conhecimento da Austrália me chamou de globalista. Nós não somos globalista, somos joguistas. Sabemos quando jogar, para que tudo seja justo para todos. Nós aprendemos com vocês. Eu disse muitas vezes: não é a hora para isso. Na hora certa a coisa vai acontecer. Deveria ter acontecido ontem às 3 horas, mas não aconteceu. Hoje, novamente, estamos esperando que aconteça. Não é a hora certa para isso, porque quando chegar será um momento de mudança. Eu sei, estamos preparando tudo para que seja aquela hora da mudança. Não acontecerá um dia antes nem um dia depois. Quando o resto desta estrutura estiver montada, para que as almas venham aqui para fazer isso, então nós traremos isso. Você dará o conhecimento aos outros que nós lhe demos para que isso aconteça. O que que todos vocês fizeram com os magravos que lhes demos? Nada além de nos prejudicar. Portanto, desta vez, nós nos certificamos de que vocês não se prejudiquem. Pergunta ao Sr. Cash, por que que vocês acham que o Papa, de repente, exige que todas as comunidades católicas ao redor do mundo enviem todo o dinheiro de volta para Roma? Sr. Cash diz: o Papa esteve no cassino ontem à noite e perdeu tudo? O cassino chamou o Sleep Inn, como eles dizem? Não ouvi falar nada sobre isso, não sei. Essas pessoas, em nome da religião, fazem muitas outras coisas. Temos uma boa conexão no Vaticano, então ouvimos muitas coisas que não deveríamos ouvir. Talvez eles saibam que o fim está chegando e que querem recolher o dinheiro para que tenham algo. Há fotos que mostram a riqueza do Vaticano. Eles empilham todas as joias e moedas de ouro em pilhas, como fazem com carvão, e apenas recolhem com uma pá, por exemplo, e começam a contá-las. Toda vez que você vê o Papa indo a algum lugar, eles sempre levam aviões de carga com eles para levar o ouro de volta ao Vaticano, especialmente quando ele vai para o Brasil e também para o Extremo Oriente, como a Tailândia. Talvez o Papa tenha perdido um pouco demais ontem à noite no cassino. Há um outro lado do Vaticano. Em primeiro lugar, o Vaticano não possui muitas reservas de ouro, porque eles transferiram tudo para Berlim alguns anos atrás. Sempre que o Sindicato Católico ou a União Europeia tem problemas, o Vaticano apoia para certificar-se que a comunidade cristã europeia não mude. Vimos isso com a Irlanda, Portugal e Grécia alguns anos atrás. Houve uma crise financeira e, de repente, do nada, entre aspas, ela foi resolvida. Mas então o ouro foi transferido para os Rothschild em Berlim. As pessoas na Ásia não conseguem entender isto. Na situação de extrema-direita na Itália, eles começam a apontar a culpa para a população imigrante. O Vaticano encoraja esses tempos difíceis e canaliza o dinheiro para os locais de diferentes maneiras, o que lhes permite que se tornem racistas em relação aos outros. Isso está 100% nas cartas. Vimos isso nas eleições na Itália e nas últimas duas ou três eleições em toda a Europa. Há muito racismo no Reino Unido. Os artistas que utilizam a tecnologia e os GANs em seu trabalho podem entrar em contato com a Fundação Cash para promover seu trabalho. Esse é o fim do índice rápido do workshop número 452.